Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional na Bíblia, capítulo a capítulo. A pastora, nesses últimos dias, já introduziu Isaías no capítulo 1 e no capítulo 2, e nós vamos hoje intercalar. Vamos ter ministração em Isaías com a pastora e eu vou trabalhar com 1 Samuel nesses próximos 2 meses, se assim o Senhor permitir, é assim que faremos. Antes disso, passo para vocês mais uma vez o relatório geral que chegou até antes. A pastora já mencionou na sua ministração, chegou antes dela começar Isaías, e nós estamos muito gratos ao Senhor, porque alcançamos 370.733 escutas ou visualizações, tanto no WhatsApp, como no blog, como no YouTube. Então, isso é motivo de grande alegria e gratidão ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Também não fizemos todos esses dias, esses últimos 10 dias, por vários motivos. Um deles foi uma gripe forte e o segundo e mais importante, aquilo que nós pedimos a vocês no final do ano. Já vínhamos pedindo e o Senhor nos deu essa graça, de poder não agora trabalhar, não trabalhar somente com as mídias sociais, mas retomar aspectos do nosso ministério específico, com visitação, com treinamento de obreiros, com pregação da palavra do Senhor. Então, nós estamos muito, muito gratos e muito felizes mesmo, porque é para isso que nós somos chamados, né? Pastorear o rebanho do Senhor, treinar, amadurecer, buscar a maturidade cristã. E enquanto isso, anunciar também o Evangelho do Senhor. Bom, no relatório que a missionária Vivian Lopes, você pode encontrá-la no YouTube, também tem um canal, e ela trabalha conosco, já ministrou 2 livros completos, praticamente três, né? E ela é responsável por essa inserção das ministrações no blog e nos envia um relatório quando nós solicitamos a cada mês ou 2 meses. E ela mandou mais esse relatório e a pastora já mencionou esse número. Eu agora menciono os países que estamos alcançando: Brasil, claro, Uruguai. Por ordem, né, de acessos, Brasil, Uruguai em segundo, depois Estados Unidos da América, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, França, os Países Baixos, depois aparece uma região desconhecida com 10 acessos, o que nos leva a crer que não deva ser exatamente uma região desconhecida, mas talvez um país onde o evangelho é proibido de ser anunciado. Canadá, a Rússia, Arábia Saudita, a República Tcheca, o Reino Unido, Seychelles, Ucrânia, Argentina, a Turquia, a Espanha e aparece um outro, pelo menos nessa listagem dos 20 mais, um outro com 129 acessos. Esse nós temos certeza absoluta que não se trata de um território. Por exemplo, a pastora Renilda trabalha com ribeirinhos, com povos indígenas, e talvez até a região desconhecida esteja dentro do Brasil. Mas o outro não, certamente não, porque são 129 acessos, aí já seria muita coisa. E nós louvamos a Deus por esses 20 mais, né, que estão acessando. Os assuntos mais visitados são o Apocalipse, que a missionária Vivian ministrou, também Eclesiastes, lições para líderes, Jeremias, que a pastora Margarete ministrou, um testemunho que ela deu também para edificação da igreja, o Eterno fechou a sepultura, Mateus, Gênesis, Êxodo, e temos a certeza que isso não para e não vai parar até a volta do Senhor. O fruto disso vai até a volta do Senhor, nós temos certeza. Compartilho com vocês mais uma vez, se o ministério o Senhor está nos devolvendo em porção dobrada, já no 37º livro que estamos fazendo, agora com Samuel será o 38º, 37º e 38º em ministração, Isaías e 1 Samuel. Isso é resposta de oração, nós agradecemos muito a vocês, muito, muito. Isso também resposta à divulgação que os irmãos fazem do endereço desses meios de comunicação. E uma área última que está faltando para que nós possamos encerrar nossa vida ministerial com dignidade completa é área econômica. Então, eu passo para você e estou orando para Deus tocar o seu coração, que você se mova-se na direção do Senhor com um ministério que está tendo um alcance muito bom. Então, mova-se nessa direção. O Pix é 247-190-158-16. Repito, 247-190-158-16. Se tudo der certo, a semana que vem estarei indo a Caratinga e aí teremos dois PIX para podemos passar a você e não temos mais necessidade de ordem alguma. Só necessidade de Deus em todo o tempo, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Louvado seja o Senhor por esse relatório, devo repetir mais uma ou duas vezes e aí paramos. Já estamos em nova contagem, esse número 370.733 é o resultado do relatório, mais o WhatsApp, mais o Metanoia no YouTube, mais as duas ministrações de Isaías já começam uma nova contagem, agora também com 1 Samuel. Muito bem, falando de 1 Samuel. Principalmente, nós temos muitos líderes, pastores, bispos, presidentes que ouvem e conhecem profundamente esses detalhes. Mas temos pessoas chegando na fé. Recentemente, uma pessoa pedindo batismo. Então, para quem está chegando, pelo menos uma informação introdutória da BKJA. Com relação à autoria, ainda que os dois livros de Samuel, irmãos, recebam deste homem de Deus seus títulos, por ser ele o personagem principal dos primeiros capítulos, o profeta Samuel não poderia ter escrito mais do que uma parte do primeiro livro, que leva o seu nome, considerando que a sua morte é registrada no capítulo 25. Então, foi alguém posteriormente a ele que completou. Contudo, o fato de ele ter escrito um livro, pelo menos, fica bem comprovado no texto de 1 Samuel 10, 25, em 1 Crônicas 29, 29. Entretanto, as escrituras revelam que Natã e Gade também escreveram sobre os acontecimentos registrados no livro de Samuel. Certas características literárias da obra levam a crer que seja uma compilação de várias fontes documentárias. Preste atenção, várias fontes complementares, independentes, posteriormente à morte dele. Documentárias e complementárias, independentes, a princípio, as quais o autor pode ter incorporado à sua composição, claro, enquanto estava escrevendo, conservando na medida do possível a forma original delas. No entanto, é impossível saber com certeza quem foi esse compilador e autor. Aí há várias teorias sobre quando, como, quem teria completado essa obra, harmonizado, organizado e completado essa obra. Bom, o próprio livro não oferece nenhuma indicação mais específica quanto à sua identidade. Alguns estudiosos e pesquisadores acreditam que pudesse ser o filho do profeta Natã, Zabude, apresentado em 1 Reis, capítulo 4, versículo 5, como conselheiro pessoal do rei Salomão. Pode ser. Outros projetam lá para frente. Então, são escolas diferentes, né? Teses diferentes sobre isso. Não é possível saber. O pai de Zabude seria, nesse caso, sua principal fonte de informações sobre o reinado de Davi, além de fornecer acesso aos registros da corte. Isso é muito forte. O autor deve ter vivido durante a época que se seguiu ao falecimento de Salomão, bem adiante, 930 a.C., né? E a divisão do reino. Além disso, deve ter tido acesso aos registros da vida e da época do profeta Samuel e dos primeiros reis, Saul e Davi. A própria obra faz referência clara somente a uma dessas fontes documentárias, o livro de Jazar, segundo Samuel 1:18, mas isso é conversa para daqui a um mês, 2 meses. O escritor de Crônicas refere-se a quatro outras fontes que fazem parte desse período: os registros históricos de Davi, 1 Crônicas 27 e 24, os registros do vidente ou visionário e profeta Samuel, do profeta Natã, do vidente Gade. Então, irmãos, irmãs, isso são teorias histórico-exegéticas que dependem de muito estudo e os escritores acabam optando, historiadores, por uma escola ou outra. Com relação aos propósitos, o primeiro livro de Samuel focaliza o estabelecimento da monarquia em Israel. Muito importante, hein? O primeiro livro foca na monarquia, um pedido dos filhos de Israel que Yahvé decidiu atender a fim de que o povo chegasse à conclusão de que já tinham o maior e melhor rei do universo, que deviam tê-lo obedecido, adorado, servido em santidade, e então alcançariam a plena felicidade. Mas o povo não quis assim e Deus permitiu. Antes de o autor de 1 Samuel tratar dessa mudança significativa na estrutura da teocracia, explico, governo de Deus, através dos juízes e homens e uma mulher escolhidos por Deus, descreve de maneira eficaz a complexidade histórica da época. Os seguintes eventos constituem o grande cenário histórico e teológico para o surgimento e o estabelecimento da monarquia Israel. Em Israel, o grande cenário histórico e teológico para o surgimento dessa monarquia como sistema político incorporado e importado dos povos pagãos. O nascimento, a infância, o chamado de Samuel, em primeiro lugar, estão retratados, profeta de Yahvé, depois as narrativas da arca, depois o Senhor levanta Samuel como juiz, libertador. Todo o material dos capítulos de 1 a 7, de introdução fundamental às importantes narrativas dos capítulos 8 a 12. O restante de 1 Samuel 16, 31 a 31, trata da escolha que Yahvé, o Senhor Deus, faz de Davi, sucessor do primeiro rei de Israel, Saul, e depois ocupa-se da longa peregrinação por meio da qual Davi é preparado para a elevação ao trono. Eu sugiro que você ouça depois devagar ou baixe aí no celular e leia todas as introduções que você puder para você ir formando a sua própria concepção. Claro que os teólogos têm os caminhos para isso, a bibliografia para isso, eu me refiro a outros irmãos. Embora o governo de Saul se tornasse cada vez mais anti-teocrático e socialmente injusto, injusto, Davi não aceitou as pressões para tomar a liderança real da nação pela força, mas deixou nas mãos de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus, sempre foi dependente de Deus, ainda que tenha pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. E deixou nas mãos de Deus a questão da sua ascensão ao trono. Não foi por força nem por violência, mas pela decisão do Senhor. No fim, Saul foi ferido de morte numa batalha com os filisteus e, temendo ser capturado e torturado, tirou a própria vida. Três dos filhos de Saul, incluindo Jonatas, leal amigo de Davi, foram mortos na mesma batalha. Está lá no capítulo 31. A principal lição desse livro, irmãos e irmãs, tem a ver com os efeitos do pecado, a consequência do pecado e da santidade, e as consequências da santidade em relação ao povo e seus líderes. Então, pecado e santidade, que acontece quando o povo se distancia de Deus e quando que acontece quando o povo se aproxima. Histórias bem conhecidas no livro incluem a de Davi e Golias, por exemplo, no capítulo 17, Davi e Jônatas, capítulo 18, e Saul e a feiticeira em Endor, capítulo 28. Com relação à data da primeira publicação, estamos trabalhando com uma tese aqui da BKJA, né? Mas há outras teses. Samuel emergiu como último juiz do período dos juízes. Ele é chamado, irmãos, o único homem na Bíblia de juiz, profeta e sacerdote. Ele é um homem realmente marcante, foi um homem marcante para a história de Israel e para a nossa história como cristãos. Último juiz do período dos juízes, que durou cerca de 350 anos, esse período dos juízes que nós vimos e já está no blog. O livro cobre um período de aproximadamente 115 anos, da infância de Samuel ao início do reinado de Davi, surgindo no cenário civil-religioso de Israel, num dos períodos mais terríveis da história israelita. Samuel convocou o povo a um reavivamento do verdadeiro culto a Yahvé ou Javé, como alguns preferem dizer. O Senhor, em Atos 3, 24, Aleluia. Ele foi também um proclamador dos reis, ungindo tanto Saul quanto a Davi. Assim, o livro de 1 Samuel fornece um elo entre o livro dos juízes e a monarquia. Repito, um elo entre o livro dos juízes e a monarquia. Você que vai se constituindo líder, diácono, precisa entender isso. Ou um líder de ministério, tá bem? Precisa conhecer esse elo entre os juízes e a monarquia. E a sua primeira publicação pode ser datada, é uma teoria, por volta do ano de 930 a.C. Também há respaldo rabínico para essa data, mas os rabinos também têm duas, três opiniões a esse respeito. Muito bem. Tendo dito isso, agora vamos para 1 Samuel capítulo 1 e eu vou falar de um milagre. É a única ênfase. Um grande milagre, porque para Deus nada é impossível. E cito agora o que nos mandou o irmão Isaías, aqui não é o profeta Isaías que a pastora está pregando. O irmão Isaías, esposo da irmã Cláudia, pai da Grazi, do Moisés, nos mandou aqui um texto de Lucas 1,37 que diz: pois para Deus nada é impossível. Não importa qual situação você esteja passando, ele pode mudar tudo. E nos desejou um bom dia. Nós desejamos a você também todos os dias abençoados em nome do Senhor. E um abraço, Isaías, Cláudia, Grazi e Moisés. Fiquem na bênção do Senhor. Vamos ler o capítulo agora e eu vou falar do milagre. Porque para Deus nada é impossível. Só isso. Tudo diz respeito a esse milagre que aconteceu no nascimento de Samuel. E depois a sua consagração, claro. Diz assim, 1 Samuel, no capítulo 1, havia um certo homem levita da tribo de Tsofim, Mataim, Tsofim, Remataim, Zofim, como nós dizemos, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufi, o Eframita. A tradição oral em Israel é uma coisa impressionante, e eles tinham tudo isso. E também o registro, né? Tudo isso guardado no coração, e quando foram desenvolvendo a escrita, foram registrando, né? E o Cana tinha duas esposas. Uma se chamava Aná, ou Ana, Haná ou Ana, e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, como nós dizemos, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor, aliás, eram corruptos, né? Infelizmente. E Eli, alguém que fazia de conta que não estava vendo. Não podemos agir nunca assim. Irmãos, por que eles subiam? Já surge a primeira pergunta no seu coração e na sua mente, provavelmente. Por que eles iam até Siló? Preste atenção, 3 vezes por ano, todo israelita do sexo masculino tinha a obrigação de se apresentar diante de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, no santuário central. A festa aqui indicada é a festa dos tabernáculos ou cabanas, para lembrar que eles tinham vivido em cabanas no deserto, na saída do Egito, no Êxodo. comemorava o cuidado amoroso de Deus com o seu povo durante a peregrinação pelo deserto de Canaã. Levítico 23, 43. E alegria pelas bênçãos de Deus sobre mais um ano de colheita. Deuteronômio 16. O contraste presente no texto da alegria de todas de todos nessas ocasiões com a profunda tristeza de Ana carregava em seu coração por causa da falta de um filho. Ficava ainda mais evidente e aflitivo. A cidade de Siló ficava em Efraim, entre Betel e Siquém, onde se localizava a tenda do encontro, onde estava o santuário, para você entender. A tenda do encontro, o santuário e a Arca da Aliança, que nós já vimos em Josué, em Êxodo, em Josué, tudo isso lá no Hexateuco. Os primeiros seis livros da Bíblia. Então, esse era o problema. Ana não conseguia ter filho, e os judeus iam 3 vezes por ano até a arca para oferecer louvor ao Senhor, louvar ao Senhor e levantar os seus clamores. Muito bem, no versículo 4 diz assim: No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Preste bem atenção, esse é o milagre. Ana não podia gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Esse era o drama de Ana. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana, a ofendia e ela passava o tempo solitária, chorando, sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Tentando consolar, né, a esposa. Até que chega a oração de Ana, no versículo 9. Lindo. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Ana fez um voto diante do Senhor. Se o Senhor ouvir o meu clamor, eu o consagro a ti e eu consagro como um nazireu. Jamais vai se cortar o cabelo dele e nem a barba dele. É até engraçado com igrejas hoje, ainda existe igrejas pentecostais, é engraçado e dramático. Algumas igrejas pentecostais praticamente já está. Um número cada vez mais reduzido, né? Proíbem a barba quando a barba era um sinal cultural do povo de Israel e, em alguns momentos, a barba era ainda mais simbólica. Mas os irmãos, ao invés de ouvirem a Bíblia, preferem ouvir usos e costumes e o que dá é isso. Irmãos, entendendo esse contexto, eu já deixo para você a grande lição. Eu não quero me estender nesse momento, já que fiz o relatório para vocês hoje, não quero me estender. Só quero dizer a você, preste atenção, que Ana fez uma consagração. Recentemente eu ministrei sobre esse texto. E tendo feito a consagração, sabe o que aconteceu? O Senhor, você pode ler, hoje eu não farei a leitura até o final do capítulo, mas você leia, o Senhor deu o filho a Ana. Aliás, vamos, não é um capítulo longo, vamos. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Eli, além de fechar os olhos para o pecado dos filhos, não tinha discernimento, né? Ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada, livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: Oh, não, meu senhor. Pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isso sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. É o relato pormenorizado do drama, né? Então Eli lhe disse: Vai-te em paz, vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Aleluia! Ele declarou isso. Ao que ela respondeu: Que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem na minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o caminho e comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração: Glória a Deus! Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho a quem chamou Shemuel ou Samuel. Explicando: Eu o roguei a Yahvé. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido: Não irei antes que o menino seja desmamado. Ela ficou ainda dando de mamar a criança, Samuel. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Aleluia! Por essa palavra. Replicou-lhe Eucana, seu marido: Faze o que parecer melhor. Ficai aqui com o menino até que o desmames. Tão somente realize o Senhor a sua palavra, perdão. Assim ficou ela em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou para a casa do Senhor em Siló com um novilho de 3 anos de idade. Lembrem do 3. Virou a história. Lembrem da ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho. Levaram o menino à presença de Eli, e ela lhe declarou: Ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que estive aqui orando ao Senhor. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por essa criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora, eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adoraram ao Senhor. Irmãos, irmãs, bem objetivamente, a mulher não podia ter filho. E ela vai até a presença do Senhor e faz um voto diante do Senhor: Se o Senhor me der a graça de ter esse filho, eu o dedicarei inteiramente ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Realizou o milagre, porque para Deus Nada é impossível, não importa qual seja a sua situação nesse momento, meu irmão e minha irmã, o que você esteja passando, ele pode mudar tudo, porque quando nós fazemos aliança com Deus, para Deus não é impossível. Se essa mulher não podia ter filho, ela engravidou e gerou um filho. Se você está diante de impossibilidades, como se fosse uma esterilidade, eu quero dizer a você que Deus está nos dizendo que ele libera sobre nós, sobre seus servos, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, um ano de fertilidade. E se você fizer um voto com o Senhor, aquilo que parece impossível realizar-se-á. E você que vai dizer: olha, até agora não havia isso. Ou não havia aquilo, agora há. Eu disse para você, exclamando, eu estava muito feliz com o trabalho desenvolvido nesses 5 anos, no WhatsApp, no blog, no YouTube. Glória a Deus, cada um foi entrando numa vez, né, com pessoas ajudando. Quero agradecer a cada pessoa que ajuda, gente orando, gente divulgando, gente contribuindo. Louvado seja Deus! Mas eu pedia: Senhor, eu quero voltar à plenitude, encerrar minha carreira cristã no dia em que o Senhor vier. Eu quero ter encerrado, dando o melhor para o Senhor, não só pregando pelos meios de comunicação social, mas quero entregar meu melhor ao Senhor, como foram esses últimos 40 anos desde a minha conversão. Isso é num milagre, absolutamente indescritível. Deus começou a abrir portas para a pregação da palavra, e começou a abrir portas para a visitação, e começou a abrir portas para a reconciliação, e começou a abrir portas para uma capacitação dos irmãos, das irmãs. Ontem mesmo visitamos, eu e a pastora, mais uma irmã querida. Irmãos, prestem atenção: no sábado visitaremos outra pessoa. O Senhor nos devolveu aquilo que estava sem vida, vamos dizer assim, sem a totalidade da abrangência do ministério. De repente, Deus devolve tudo. E ele devolve fazendo um milagre. O mês de janeiro foi um verdadeiro mês de milagre. Já começou um pouco antes, mas o mês de janeiro foi milagroso. E o mês de fevereiro está milagroso, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E agora eu quero falar da tua vida. Não importa qual seja a esterilidade, qual seja a área que esteja estéril na sua vida, Deus pode fazer você gerar de novo. Ele deseja você gerando, ele deseja você concebendo, ele deseja você feliz, ele deseja que você esteja feliz, realizado, ele deseja que você se realize nele, se realize amando a ele, se realize amando a você mesmo, se realize amando o próximo. Ele deseja que você experimente tudo que ele tem para você. E com Ana foi assim. E ela teve o filho. Só que Ana teve uma postura linda, irmãos. Ela cuidou da criança até desmamar. E ela não esqueceu o que prometeu para Deus. Ela prometeu que ia entregá-lo. E no final do texto você vê que ela se apresenta de novo ao sacerdote Eli, e ela diz no versículo 28, para a gente encerrar: por esse motivo, agora eu, né? Olha aí o sujeito, de minha parte, o entrego ao Senhor. Com um adjunto adverbial de tempo e tudo, né? Por esse motivo, né? É uma riqueza esse versículo 28. Eu não vou fazer análise sintática aqui, porque vou cansar vocês. Por esse motivo, agora, eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor e ali adorar ao Senhor. Meu irmão, Deus quer realizar um milagre na sua vida, quer realizar um milagre na sua família, quer realizar um milagre na igreja que você congrega. Ele quer realizar um milagre em todo o teu ser. Ele quer realizar um milagre na sua cidade, nesse país, em todo o mundo, até que ele venha. Mas é importante que você também não esqueça. Muitos fazem voto e pedem para Deus uma bênção. Procuram muito a bênção de Deus. Procuram muito a bênção de Deus. Depois que Deus abençoa, esquecem do Senhor. Não, não pode ser assim. Você tem que dizer como versículo 28. Por esse motivo, Senhor, porque eu reconheço que essa dádiva foi, concedida por ti, agora. Agora, nesse momento, é nesse momento. Estou me lembrando de um jovem querido que entrou lá no ITA, que a família transmita e você possa dizer isso e colocar no seu coração, por esse motivo, porque eu reconheço que o Senhor me abençoou e me ajudou agora, desde o início, eu, de minha parte, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu dedico a minha vida ao Senhor, porque certamente haverá influências, diversas e nem sempre todas muito boas, né? Podem ser grandes estudantes, mas às vezes em comportamento, em outras áreas, não sejam assim tão virtuosos. E é a hora, jovem, de você dizer, por esse motivo, agora, eu, de minha parte, entrego ao Senhor, eu entrego esse curso ao Senhor. Isso serve para a sua vida, para a sua família. Entregue os membros da sua família ao Senhor. Se ele voltou para a casa do Senhor, se o Senhor cumpriu, se o Senhor realizou, se o Senhor abençoou, salvou, justificou, santificou, entregue de volta. Pode fazer na área de estudo, como eu estou mencionando, pode fazer na área de um trabalho, como estou mencionando também, pode ser um trabalho, pode ser na área do lazer. Eu estou muito estressado, estou muito cansado, estou muito fatigado, e eu prometi que se o Senhor me der também um pouco de descanso, eu descansarei e entregarei minha vida em repouso ao Senhor e farei desse repouso um verdadeiro. O sábado da criação lá, né? Lembra? Em 6 dias Deus criou tudo e no sétimo ele descansou. Eu entrego o lazer. Deus quer isso de você. Deus quer isso de mim. Agora, hoje, de nossa parte, nós entreguemos ao Senhor. E por toda a vida, a nossa história, família, igreja, estudo, trabalho, ministério, descanso, lazer, vida, em todas as áreas, né? Por toda a minha vida será dedicada ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor, que nós todos, cada um segundo a sua necessidade. Eu não sei o que te amargura, eu não sei o que te entristece, eu não sei o que está faltando exatamente na sua vida, como Ana chorava, amargurada, porque ela não tinha o filho, era zombada. A outra esposa escarnecia dela, isso lhe faltava. Eu não sei o que está acontecendo com você, não, só Deus sabe. Mas diga a ele, Senhor, se o Senhor reverter a causa, se o Senhor puser a mão nessa causa, eu entregarei a ti toda a minha vida. E faça isso abrangendo, faça como Raabe, peça uma aliança por toda a tua casa. Faça como Samuel, por todo Israel, ou seja, por toda a igreja, por todo o povo de Israel também, aleluia. Faça isso pela nossa cidade, onde estamos, faça isso pelo país. Senhor, se o Senhor transformar situações que estão obscuras, nós Dedicaremos louvor ao Senhor por toda a nossa vida e às nações. Que tudo seja preparado para que, quando o Mestre voltar, ele encontre o maior número de pessoas que se renderam a ele. Pastor, serão todos? Não, a própria Bíblia já avisa que não. Todos não. Mas muitos ainda podem ser alcançados. Muitos. Basta que você creia no milagre, entregue a sua vida a ele e depois dedique aquilo que ele realizou na sua vida, dedique ao Senhor toda a sua vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs. E agora entramos em dupla aventura. O Senhor está nos dando bênção dobrada, então eu profetizo também agora 1 Samuel e Isaías. Bênção dobrada para a edificação dos santos por esses meios de comunicação social. Mas que em todas as áreas da vida de cada irmão e irmã haja fertilidade e que o impossível seja apagado da nossa frente, porque para Deus não há impossível, e que nós vejamos o impossível se tornar possível e diante dos nossos olhos contemplemos, bendigamos, exaltemos o Senhor e entreguemos a Ele toda a nossa gratidão, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, a força, a disposição, a fé de que Deus transforma situações aparentemente impossíveis ou naturalmente impossíveis em realidades possíveis, encharque as nossas vidas. E tendo encharcado, nós transbordemos em louvor e adoração. Graça, amor, unção da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sobre todos, todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.